São 9:47, temperatura agradável para quem está no ar-condicionado. Quem está nas ruas sofre com o calor de 27 graus já no centro de Foz. A Fundação Parque Tecnológico Itaipu firmou nesta terça-feira, dia 21, um acordo de cooperação com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, para a criação do curso de Medicina em Foz do Iguaçu. Com a abertura prevista para 2016, o curso de Medicina da UNILA contará com 60 vagas. O PTI apoiará na elaboração do projeto político-pedagógico do curso por meio de uma consultoria especializada na área de ensino médico, bem como na definição dos perfis dos primeiros docentes e no detalhamento das atividades do curso em seu primeiro ano. Quem está conosco para falar sobre este assunto é Josué Modesto dos Passos Sobrinho, reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, a quem saudamos com um caloroso bom dia e agradecendo já a sua disponibilidade a participar conosco. Reitor, seja bem-vindo à CBN e esta informação é extremamente importante e lucrativa, digamos assim, em termos de conhecimento para Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Valdecir. É um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. Estou à disposição para qualquer esclarecimento acerca deste convênio ou de outros assuntos envolvendo a UNILA. Mas, na realidade, eu começaria dizendo que a previsão inicial do MEC para a abertura do curso de medicina da UNILA em Foz do Iguaçu é 2015. Porém, há uma proposta de possível implantação ainda em 2014, neste ano, portanto, no segundo semestre. Então o processo já está mais acelerado do que aparenta no início. Exatamente. O processo foi encaminhado ao nosso Conselho Universitário da UNILA. E o Conselho Universitário vai analisar e deliberar acerca da possibilidade da abertura desse curso. E, simultaneamente, nós estamos informando ao MEC acerca das condições da UNILA e de Foz do Iguaçu para receber esse curso de medicina. O que que a gente pode esperar para os próximos passos aí deste projeto que é extremamente importante para a cidade, reitor? Bom, primeiro também eu gostaria de contextualizar que o curso de medicina surgiu para a UNILA a partir de uma ação do governo federal dentro do programa Mais Médicos. Mas, por outro lado, a própria UNILA tem um projeto de implantação, de expansão, já pactuado com o MEC, que previa a implantação de 40 cursos de graduação. Como atualmente nós só temos 16 cursos de graduação, a própria UNILA, através dos seus centros interdisciplinares, do seu corpo docente, apresentou propostas de criação de novos cursos, num total de 25 cursos, e nesta reunião do Conselho Universitário, no final desse mês, estará em pauta a criação desses 25 novos cursos de graduação. Este conjunto de cursos, sim, para ter início em 2015. O caso de medicina é que está destacado, há uma possibilidade de antecipação ou não. Heitor, nós sabemos que quando um projeto desse chega a uma comunidade, e a UNILA já demonstrou isso, trazendo inúmeros benefícios com a participação dos universitários no dia a dia da nossa comunidade, mas o curso de medicina ele traz alguns benefícios que mudam a vida, principalmente das pessoas menos favorecidas. O que isso influencia no contexto da sociedade iguaçuense a vinda desse curso para cá? A gente já briga por isso há mais de 30 anos. Essa mudança, como que o senhor consegue ver? Olha, nós estamos muito entusiasmados com a possibilidade de implantação de um curso de medicina, em Foz do Iguaçu, dentro do contexto da UNILA, que significa um curso de medicina voltado para a América Latina, para o contexto latino-americano, certo? E o contexto novo de formação de médicos que o país está adotando, quer dizer, uma formação mais integrada, mais voltada para as ações básicas, mas inicialmente muito integrada à rede básica de saúde. Nós temos o apoio das autoridades locais, das autoridades municipais, dos gestores do SUS. Então, nós acreditamos que o curso de medicina também suscitará a implantação de novos cursos na área da saúde, certo? É possível a construção de um outro campus voltado para a área da saúde. Acho que não apenas a cidade de Foz do Iguaçu, mas toda a região da fronteira sentirá o impacto dessa formação de novos profissionais, de pesquisas, de ações de extensão na área da saúde, começando, no nosso caso, pelo curso de medicina. Reitor, o que falta para esse projeto chegar ao seu final, quando a gente fala da contrapartida, porque há a necessidade de ter uma contrapartida, por exemplo, do poder público municipal e estadual. Este processo já está bem conversado, já está em andamento? Em que estado a gente pode avaliar isso nesse instante? Ele está muito bem acordado com o município, com os gestores municipais, acerca do acesso, da utilização pela UNILA da rede de saúde hospitalar e enfim, de postos de saúde, toda a rede. Nós precisamos apenas formalizar, uma questão de dias, a formalização de um convênio de cooperação, a exemplo do que foi feito com o PTI, faremos com a Prefeitura Municipal, envolvendo toda a rede SUS. A atuação, contra o governo federal, nós estamos também discutindo com o MEC as condições e o cronograma. Nós já temos dentro do planejamento da UNILA condições de contratação tanto de docentes quanto de técnicos para apoiar a implantação desses cursos. Outro parceiro importante, o PTI Itaipu, está nos apoiando na questão de infraestrutura das áreas acadêmicas. A área assistencial, claro, passa pelo município e isso nós formalizaremos muito brevemente. Um cidadão fez contato conosco aqui através de uma rede social perguntando de que forma entra a comunidade no processo de integração com a UNILA quando se fala de um curso de medicina, por exemplo. Eu confesso para o senhor que eu não sei explicar para ele qual é a partir de que momento a comunidade começa a ser atendida ou beneficiada por este processo. O senhor consegue nos esclarecer isso? Bem, veja, quando você tem um curso de medicina, você necessariamente tem que contratar professores para o curso, certo? Esses professores, inclusive pela proposta, digamos, atual dos cursos de medicina, precisam atuar na rede, certo? Enfim, eles começam desde o início levando os estudantes para a rede. Claro que os estudantes apenas, eles não têm atuação direta, atuação assistencial, mas os docentes sim, certo? Então tem um certo impacto em termos de, eu diria, principalmente de qualificação da rede, certo? Com a chegada de novos profissionais ou a qualificação ou o aprimoramento de profissionais que já atuam na rede, mas que passam a ter uma outra retaguarda acadêmica, científica, propiciada pela chegada de um curso e certamente num futuro mais distante com a formação desses profissionais que têm, enfim, essa trajetória de formação de profissionais que leva alguns anos. Muito obrigado, reitor. A gente sabe que as suas atribuições são muitas aí, mas vamos aproveitar aí para já falar sobre este início de ano. Como que estão as coisas aí na UNILA para esta chegada aí dos alunos para 2014, os projetos, a inserção de novos alunos nos quadros aí da UNILA em todos os seus cursos? Então, nós estamos começando o ano com diversas providências. Nós estamos em processo de anúncio de vagas ociosas existentes nos atuais cursos, né? Inicialmente nós estamos numa etapa de transferências internas de cursos para os alunos da UNILA. A próxima etapa será de oferta pública de vagas existentes nos nossos cursos. Nós estamos recebendo os alunos que estão se matriculando, que passaram pelo processo seletivo, os brasileiros pelo processo seletivo do SISU, os outros latino-americanos com processo próprio, a um processo de matrícula. Nós estamos simultaneamente contratando também novos docentes, certo? Agora o mês de fevereiro é o mês de posse de novos docentes contratados, docentes efetivos. Nós temos uma expectativa de um concurso para técnicos, provavelmente para o mês de abril, certo? Será anunciado em editais. Nós estamos recebendo novas áreas dentro do Parque Tecnológico de Itaipu para instalação de laboratórios, de salas de aula. Enfim, a UNILA está, eu diria, num momento de efervescência, de crescimento, de abertura de novos cursos, de incorporação de docentes, de técnicos e, claro, de estudantes. Muito obrigado mesmo por sua participação, agradecemos e temos certeza que a CBN pode ser parceira aí nesses projetos que a UNILA vem desenvolvendo, principalmente de associar a comunidade ao crescimento da instituição e de trazer a instituição um pouco mais para perto do iguaçuense e dos moradores dos municípios de entorno. Eu que agradeço a atenção e estou à disposição para qualquer informação, para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Josué Modesto, reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, em Foz do Iguaçu, que participou conosco falando aí sobre o curso de medicina, algo tão sonhado pela nossa comunidade. Há 30 anos, o povo de Foz do Iguaçu luta, busca, espera, acredita e, ao que tudo indica, com a ação da UNILA aí, vamos ter o nosso tão esperado curso de medicina, reforçando ainda mais a condição de Foz do Iguaçu como polo educacional de alto nível. Agora são